0, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Após a passagem do Boeing da Gol, ingressa, portão 3, né, 63. Transmeia 212, sala 09, direita 1219. Direita 1212. Oceania 6212, autorizado táxi via Alfa e Pote antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Solo Salvador, 35216 para pushback, acionamento. Tive 5216, autorizado, push pós para o táxi. Contra para o táxi 5216. Pushback, 35216. Torre Salvador, o voo 1885 está pronto no ponto de espera da 1-0. A 3662 pro Adduna, desce 2000 pés sem restrições, ajuste 1014, autorizada final do ILS X-Ray para a pista no zero. Lento Duna 2000, sem restrições, vai reportar estabilizado, 3662. TAN 3561, porém com a equipe de solo, após o parqueamento do Airbus da Oceania, autorizado de chapus, de pós para o táxi. Salve, Salvador, boa noite, web 5890, cifra. Airbus 7, Oceania 6212. Oi, Salvador, muito boa noite, entrada cargo 6560, final da 1-0, contigo baixar e checar. Copiado, avisado, continue e aguarde pista livre, avisa cargo 6560. É, a gente vai aguardar pista livre, avisa cargo 6560. Oceania 6212, mantém a posição. Tá mantendo, é. Seria possível coordenar com a Infraero a posição número 4 pra gente? Só um instante. Essa cargo 6560, livre pouso no 0, vento 110 graus 99. Livre pouso, 6560. 985, decolou Oslo 3, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Gol no 885. 885, boa noite, contato radar na decolagem, sobre a nível 360, saída da costa. Subindo para o 360, confirme a subida? 360. 360, ciente. Portal 62, vai reportar a frente de todas as maneiras. É 6212, a Infraero disse que após a passagem do da trip, você vai poder entrar no portão no zero. Aguarde para a autorização. Tá legal. Autorizado táxi via Índia Alfa, ter ponto de espera da 10. Chamei torre 118 decimal 6, 3 pontos. QNH 10 no 4. Ativo, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 6, o ajuste 10 no 4, no 4, 6, 6, 1. Trip 52 no 6, siga o Airbus da TAM. Até o ponto de espera da 10, via pátio 1, Índia, Alfa. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, que legal, 10 no 4. Pega a Airbus da TAM, chama a torre no ponto de espera, 152, chama a 6. É 6212, após a passagem do ATR da TRIP, autorizado ingresso da Juliette, portão 10. Após TRIP, portão 10, China 6212. Solo, boa noite, Absa Cargo 6560, livrou na sua escuta. Absa Cargo 6560, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6560. Web 5890, siga a Airbus da Oceané, autorizado o ingresso na Juliette, portão 05. Juliette 05, Web 5890. No 885, chame Centro Recife, ano 260, alterno 288, bom voo. 561, confirmando, está autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 110 graus, 9 nós. Boa noite, senhorita. Estamos ainda aceitando o cheque de cabine. Se for autorizado a aguardar no ponto na cabeceira, a gente aguarda. Ah, ok, sim. Se confirmando que esse Moon então foi o Trip com o número 2 no ponto zero? Afirmo. Uma boa noite, Trip com o número 2 ainda aguardando, ok? Tá 3662, chame torre, 1862 é bom pouso. Muito obrigado, 62. Uma centena com 10 baixos. Aí decola, tá 3561. Pô, tá 3561, observa uma luz aqui na final, é mesmo, tá ali aí decolar? Afirmativo, ali decola pista no zero, vem com uma centena, 2 baixos. Oi, Salvador, boa noite, Titan 3662, a meia milha do Índia Serra embaixo de trabalho. 3662, que tiver aproximação agora de pista livre. 62. Afirmo. Maravilha, pouso autorizado, pista no zero, vento a centena, 9 nós. Vente livre, pouso 62, zero. Pouso na minha visual, contrato na final? Visual, senhor. Arbolho da TAM, após o mesmo, a linha mantém, que é pista no zero. Faz uma fase de tráfego, a linha mantém, pista no zero. TAM 3561, decolou os 22, chama o controle, bom voo. Controle 3561, obrigado, bom trabalho. Controle ao TAM 3561, Arbor Departure, passando 2500. 3561, boa noite, contato no radar, só 380, sair da Arbor. Subindo 380, 3561. direto Alefa, 3561. Dois salas 24, libera direito, chamando 219. 1219, 3662. Felipe, 5296, livre decolagem, vem pela centena da caixa. Decolagem, 2961. Salvador, 3662, livrou. 3662, autorizado para se via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 3662. Felipe 5226 decolou aos 2 meses, chama controle do voo. Controle 19-1, bom trabalho. 19-35. 19-35, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, é o Felipe 5226. 5226, boa noite, contato radar Fabião 190, saída Puca. Da Pocas, 5226. Tá 3561, eu chamo Centro Recife, 1260, alterna 1288, boa noite, bom voo. 60-1288-3561, boa noite. Controle Salvador, o tipo 5226 voltando, o senhor autorizaria na presente alguma prova de cone? Eu autorizo direto Jamo, 5216, proa de Jamo. Eu na presente, proa de Jamo, obrigado. Web 6748, boa noite, assim a identificação, desça 2 mil pés na proa de Itape, ajusta no 0 no 4. 2 mil pés na proa de Itape, 6748. Salvador, boa noite, hoje é né, 3-1-0, para coordenação 3-5-0, Recife. CNM é 3-1-0, ciente da condições WISC? Ah, afirmativo. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Oceania 6210 para Recife, autorizado nível de voo 350. Vereador Peruísque 58, decola da 10, após curva esquerda, saída pública, transição Aracaju. Controle 11935, transponder 5432. Autorizado 350, decola Vereador Peruísque 58. Decola pista 10, curva esquerda, pouca Aracaju. Controle 0935, acima 5432, 6310. Oceania 6310, planejamento correto, resposta fora push e acionamento. Reporta ali. Boa noite, a senhora identificação desça 3 mil pés na proa de Itapa sem restrições. Ajuste no 0 no 4. 3 mil, está com a proa de Itapa. Controle Salvador, até 3152, passando de voo 230, 150, estamos com a informação aí, chegada à marca. 3152, a sua identificação, desta 050, vigilância, chegada à marca. Alfa 050, na chegada mais. Chão Centro Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 12645, 1 solo de Salvador, é o Xamé 6201, com a informação WISC, autorização 380 para o Galeão. Xamé 6201, pronto para cópia? Pronto para cópia. Xamé 6201 para o Galeão, autorizado nível de voo 360 via UPSO 10, SMAP após voo conforme a rota do plano. Decolada 10 após curva direita, saída da EL. Letra após voo hibride, controle 11935, transponder 5427. Autorizado, 360 para o Galeão, Pesulu 10 após SMAP, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge 5427 no transponder, 11935, controle saída do Xané 6201. O Xané 6201, cotejamento correto, reposto pronto para acionar. Vai chamar, obrigado. Autorizado o procedimento para o 6748. Autorizado, 6748, informe no localizador. Chamada no LOC, o 6748. Salvador Web 5827 com o WISC. Web 5827 para o Galeão, nível de voo 360, ponto para cópia. Web 5827 para o Galeão, autorizado nível de voo 360. Decolada UPSO 10, SMAP após conforme a rota do plano. Decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 11935, transponder 5424. Autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, pela Pergulu 10. Até SMAP. Decola a curva direita da EL, transição Leda e após bridge 5424 no transponder 19935 após. Web 5827, cotejamento correto, reposto pronto para acionamento. Guarda Web 5827. Solo, boa noite, o Rio 9810. Rio 9810, prossiga. Informação WISC, autorização 360, confirme.